Solar panels.

foi praticamente a última das soltas e em oferta ótimos no arranque da Triple Hora de António Sérgio, Rádio Comercial, edição de sábado, Pay Me My Money Down, o álbum último de Bruce Springsteen e o projeto de Sega Sessions com We Shall Overcome. Rádio Comercial, toca animar. Diz mesmo companhia, tem que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day. Toca animar. Toca animar. Com a Rádio Comercial. A Rádio Comercial apresenta O Meu Blog Dava um Programa de Rádio. Deuses antigos vangloriavam-se, uns de ter poder para derrubar exércitos, outros de encantar homens e estrelas, ou fazer brotar a flor da terra árida. Aprenderam finalmente a humildade quando viram cometer esses e outros arrojos, apenas com um sorriso. Esta semana ouvimos 160caracteres.blogspot.com com as palavras de Ricardo Santos, estudante de informática na Universidade da Beira Interior da Covilhã. O Meu Blog dava um programa de rádio. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde na Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Nisa e Porto Alegre 98.9. Demonstrate and replicate to set the tone. Se já explorou a toca do lobo, se já jantou com a bruxa má, se montou um cavalo alado, ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado, é tempo para a fala da tribo. Fala da tribo, regresso em cheio entre o final de abril e o princípio de maio, aliás, acontece, the birds and the bees e pronto. E a primavera e tudo isso. Eu aproveitava para dizer, se já navegou no Dead Combo Net e sobreviveu, se já ouviu na Best Rock os Dead Combo ao vivo em 2004 e ainda está aqui connosco, então pode tomar um banho de luar, porque de certeza nada de mal lhe vai acontecer. Pedro e Tó, olá, boa noite. Ana, boa noite, Sérgio. Aqui estão eles connosco, na mesma, ao fim e ao cabo, na mesma sala, fisicamente no mesmo sítio, mas numa antena nacional. Um privilégio muito grande que nós temos de estar de retorno à Rádio Comercial, eu e o António Sérgio, e um privilégio também muito grande de trazer aos ouvintes da Rádio Comercial os Dead Combo ao vivo. E agora sim o Dead Combo vai ser um fenómeno nacional. Vai ser. Para não dizer internacional. Com vocês, não é? Eu tenho uma surpresa para os Dead Combo. Habitualmente estas entrevistas da Fala da Tribo começam por uma conversa preliminar, onde eu acabo por muitas vezes conhecer as pessoas que convido, porque às vezes não as conheço tão bem como o caso dos convidados desta noite, que somos amigos de longa data. E desta vez vamos inverter um bocadinho a situação com uma surpresa, porque acho que vocês não ouviram, de certeza não ouviram, vocês estavam em palco a tocar a vossa estreia de Quando a Alma Não É Pequena no Maxim. E enquanto isso, vocês preparam-se e na primeira hora vão tocar, porque assim podemos chegar a mais gente, penso eu, do que na segunda hora. Não vai haver aquele terror do relógio que o António Sérgio habitualmente faz, aquele haunting assim, é uma hora, Ana, cala-te. Vocês vão poder ultrapassar essa barreira e nós vamos poder ouvir os Dead Combo ao vivo. Nós também temos aqui uma surpresa, que fizemos uma versão dos Queen of Stone Age para tocar aqui para vocês. Imagina-se. Uau! Of all things, Queens of the Stone Age. Consegues pôr aí como foi no dia 5 de maio a estreia no Maxim? Maio de 2006. Maio de 2006. Ah, que nós estamos a lidar com datas, porque era 2004. É que também tens aí um certezinho de 2004, depois para brincar com eles, para eles lembrar como é que foi. Mas maio, no dia 5 de... 5 do 5, não foi? Não, não. O máximo foi certamente atrás, fevereiro, provavelmente maio, março. Quando foi? Março. 5 de março. 3, 17, 18. Venha o diabo e escolha. Olha, já não sei quando é que foi. Aconteceu debaixo dos vossos olhos e ninguém deu por nada. Quase ninguém deu por nada. Maxim Lisbon City. E aqui está. Que barulheira. Temos um Maxim cheio, já percebi. Ana Cristina Ferrão faz uma espécie de reentrada surpresa da Fala da Tribo, não no aconchego do estúdio e com aquele ar invernal, que não era invernal, é invernal, que habitualmente rodeava a emissão. E desta vez é do exterior, e do exterior porque carga de água. Porque carga de água já caiu. É muito simples. Eu cheguei-me um bocadinho para dentro, agora tenho que voltar para o hall de entrada para se poder ouvir melhor. Mas na realidade o Máximo abriu as portas assim muito bem. Uma sala de espetáculos em Lisboa é sempre para louvar. E na velha tradição da Praça da Alegria abriu à música e ao som de rock, opções alternativos, a sons portugueses. E o Dead Combo é aquela motivação para frequentar o Máximo, principalmente para mim, que nunca cá tinha entrado. A sala é lindíssima, é uma sala completamente adequada ao nosso cavalo de 66, que todos conhecem, que continua a atuar com a sua camisa de cetim e com a sua cartola de cangalheiro. E continua, quer o Tó Trips, quer o Pedro Gonçalves, a ter uma música intimista, uma música que nos faz vibrar um coração português e não só. Uma música que poderá internacionalizar completamente uma banda que dá pelo nome de Dead Combo. O álbum novo chama-se Quando a Alma Não é Pequena. Ah, faltava esse elemento. Faltava esse elemento. Eu pensava que era apenas volume 2, mas afinal não. Não, o primeiro é o volume 1, na altura não havia nome. Neste segundo volume é Quando a Alma Não é Pequena. E a alma do Tó e do Pedro, de certeza que não é pequena. E a alma de quem gosta deles também não. Daí que isto esteja a abarrotar, não se consegue praticamente ver o palco. São amigos, são conhecidos, são fãs. Não é só aquela tribo, Sérgio, que tu estás habituado a encontrar quando o Tó Trips tem uma banda nova. Isto vem do tempo do Amen Christie, passou por Lulu Blind, passou por muitos outros projetos que nós conhecemos com o Tó, mas neste caso estamos a falar mesmo de um fenómeno que já poderemos considerar de mobilização de pessoas fora da tribo que habitualmente acompanha. Praticamente, eu não gostava de estar a usar muita voz para evitar, não é o delay, mas a história do contra-voz, mas de qualquer modo o que me parece é que o Tó Trips e o companheiro dele, que não lembro o nome, o homem da hérnia, o Pedro da hérnia, o homem do contrabaixo, o homem do contra-hérnia. Mas acho que fizeram desta vez o transversal e, portanto, entraram ou vão poder entrar por toda a gente que gosta de música em Portugal. É isso, não é? É isso, eu penso que será o álbum que vai fazer a passagem, o crossover, tanto mais que temos temas em português e temas em inglês. A Menina Dança número 1 é um dos temas em português, o Menino Vento e o Mar, Canja Voodoo, eu imagino como será. Mr. Eastwood, muito alto tipo de som que o primeiro álbum nos faz adivinhar, filmes de cowboys onde as cidades estão abandonadas e onde há assim grandes bolinhas de restos e de lixos e de pó a voar. E também aquele beijo eterno, Esperança, Bounty, e depois temas em inglês, After Peace, Swim Twice e Song for Bee. Penso que Quando a Alma Não é Pequena vai ser um prato forte, uma fala da tribo, dessa vez em estúdio e a sério, para 5 de maio, é o que está prometido. Até lá, se conseguirmos daqui a pouco voltar a entrar em contato convosco, e se quiseres ligar, eu penso que o Máximo vai ter todo o prazer em te receber. Eu vou tentar entrar outra vez na sala, porque eles voltaram a tocar. Okay. E é bom que se veja. Já conseguiste? As pessoas. Consegui. Não, se conseguiste ver a cor dos sapatos do Tó. Os sapatos do Tó são sempre os sapatos pretos e são os seus Doc Martens, isso é inevitável. Mas aqui dentro, como vem agora, o som, a barulheira de fundo desapareceu. Nós conseguimos ouvir um bocadinho da música a tocar, porque as pessoas estão a ouvir. E embora haja umas conversinhas, de facto as pessoas ouvem. Agora mantém-se o mesmo espírito familiar, até foi apanhada na altura do jantar e está a vender as serigrafias do Tó na entrada, está a vender também os álbuns, o primeiro e o segundo, e diz que vai para Nova York, para Londres, na digressão de internacionalização dos Dead Combo. Por isso, António Sérgio, acho que vão contar contigo também para fazer DJ para a primeira parte. espero bem que sim, mas que me poupem o voo, ou ao menos o voo. Até já então, e muito obrigado. Até já. Boa noite. Se calhar voltamos ao contacto. Ainda fizemos o primeiro contacto bem cedo. Se eu conseguir apanhá-los, eles não estiverem muito cansados. Era esplêndido ouvir. Eu dou-lhes um toque e tento entrar de novo, está bom? Nem que seja uma das celebridades habituais. Por exemplo, o Zé Pedro deve andar por aí, de certeza. Quer dizer, celebridades é o que não falta aqui. Claro. Mídia, gente de rádio. Está aqui uma grande tribo reunida. Gente de rádio. Tribo reunida. Gente de rádio é certamente boa notícia, porque nem sempre... É uma excelente notícia, claro, para pessoas da rádio aqui. A RDP está aqui representada através de duas estações. A Rádio Comercial naturalmente está aqui representada, é sem incondicional, sou eu. Claro. E vocês e estão nós, desse lado. E nós, claro. E o resto de toda a gente que está aqui a ouvir e que serão ouvintes de rádio também, com certeza. Ana Cristina, então até já e toca animar. Toca animar, tchau, até já. Rádio Comercial Toca Animar. Na Batalha e Leiria 90.8. E se tu me deres o microfone, eu digo que o prometido é devido. 5 de maio, cá estão eles, a tocar, aqui sentadinhos no chão, confortavelmente. Aí vai. Eu penso que vocês... Eles não têm micro. Mas nós temos. Dêem um grito. E o tema foi, chamou-se. Exatamente. Convém chamar é que vocês não têm microfone, microfone. Portanto, acho que vai ser um bocadinho difícil para conseguirem falar daí. Like a drug. Então a tal versão. Então foi a tal versão. Bem parecia que havia aventura a mais. Falem lá, a ver se conseguem, se consegue ouvir. Consigo, sim, assim, sim, se vocês já falarem, consegues ouvir. Não te mexas, só. Don't move. Que ele se move é um perigo. Vocês fizeram mesmo uma surpresa. É verdade. Sim. Eu bem achava que havia aí uma agressividade que não era habitual nos Dead Combo. Era dos Queens, do original. É tipo música de restaurante chinês. Mais ou menos. E essa não pode ser música de elevadores. No Brian eu não aceito a verso, porque esta é muito vertiginosa, percebes? E eu não vou ao elevador despenhar-se. Vocês têm a banda sonora original de um filme que esteve no Indy, um filme que se chama Um Pouco Mais Pequeno Que o Indiana. O Daniel deve-vos ter convidado para fazer a banda sonora. Sim. Qual é que é o sentimento? Vocês habitualmente já acompanham e já trabalham com o Edgar Pera, portanto, trabalhar para vídeo e até fazer performance ao mesmo tempo ao vivo com o vídeo, fazer assim uma coisa que fica fixa e que é um filme, é uma experiência diferente ou acaba por ser algo muito semelhante ao que vocês já faziam com o Edgar, em termos de experiência? Não... É um bocado diferente. Com o Edgar há uma coisa que é assim... É uma cumplicidade também já muito grande, sim, não é? De é muitos anos. Sim, liberdade, cada... há bastante liberdade e neste caso houve assim uma coisa mais... Sim, foi tudo mais pensado. Mais pensado e com regras. Regras como? Eu nunca imaginei como é que alguém faz música para um filme. A única pessoa que eu me lembro de ouvir falar ter feito música para um filme e descrever isso com algum pormenor foi o caso do Neil Young quando fez aquela banda sonora, mas teve uma liberdade praticamente total antes. Quase que o filme vai a reboque do som dele, em determinados momentos quase que ele a reboque do filme. Mas quando é um filme que está pensado, que está planeado, vocês veem antes o filme, veem os sets, é feito um briefing em que vos dizem a ideia e fazem ao mesmo tempo que as filmagens, como é que isso já... Neste caso, como é que se passou, por exemplo? Neste caso, o filme já estava feito. Já estava feito. Portanto, vocês previsionaram, não? Sim. Depois começámos a compor em cima da montagem. Sim, mas ele quando foi no carro, isto é um filme tipo On the Road. On the Road, sim. E quando ele foi no carro, ele levava um disco nosso, com músicas. Tanto que ele já fez a primeira montagem que fez, já tinha... Exato. Já tinha som vosso. Sim. E reutiliza sons de que vocês já tinham ou fizeram mesmo coisas homem, originais? O homem já estava ar-condicionado, quer dizer. Misturaram. Uma mistura das duas, exato. Músicas que já estavam feitas e outras que fizemos para o filme, vai aí três ou quatro. Sim. E que estão a pensar em editar ou não? Sim. Estão? Exato. Como banda sonora do filme? Banda sonora do filme. E que tocam ao vivo? Tocamos. Ainda tocamos. Há umas que até nem sabemos tocar. Exato. Eu esperava esta honestidade não, da vossa sério, parte. Sério, há algumas que eu já nem me lembro como é que se toca. Eu juro que esperava essa resposta. É um processo assim engraçado que às vezes... Aliás, houve uma que eu já nem me lembrava como é que se tocava e tive que estar a ouvir em casa e a tentar sacar as notas daquilo. Sim, epá, este gajo compõe mesmo de uma forma estranha. Como é que um gajo tira isto? Mas é verdade. Oh Pedro, epá, tu será que consegues escrever a pauta disto? Este gajo é mesmo esquisito. Mas vocês têm mais um tema pelo menos aí alinhado e falta um quarto para uma, portanto podem tocar até que a alma vos doa. Muito por isso, aí vai. Mais um tema dos Dead Combo. Esse eu? um grande presente, mas os aplausos são sinceros. Deixa-me abrir aqui os microfones de novo. Não, esse não dá. Não, com este já dá para eles conseguirem falar daquele lado. O tema desta canção é? O nome desta canção é? Mr. Eastwood. Mr. Eastwood, o tal que eu dizia que cheirava assim àquela cidade abandonada, alguns. Numa cena de filmagens assim, montada para um filme de western com alguém. Essas influências continuam presentes neste álbum, no entanto, há uma evolução clara em termos de composição. E também o juntarem de uma série de pessoas ao vosso duo muito fechadinho acabou por vos abrir outras fronteiras, outras ideias, até outras sonoridades. E notou-se isso no concerto, por exemplo, do Maxime, que vocês têm uma primeira parte de concerto e uma segunda com quase um contraste entre luz e sombra. Sim. Ou entre várias tonalidades de cinzento, um cinza mais claro ou um cinza mais escuro, ou vice-versa. Há uma coisa que é assim, uma banda com duas pessoas às vezes torna-se muito chata. É verdade. É chamada, epá, já não te faço ver. É verdade. Não é só uma questão de serem só dois e nos fartarmos um do outro, por acaso até nem temos muito isso. Mas é a história de, às vezes precisamos de pessoas de fora para darem assim uma... Uma pica, não é? A ver assim um bocado de para darem outras uma adrenalina. E ser visões de outra maneira. E o que aconteceu foi que convidámos pessoas a irem lá para ouvir o trabalho que estávamos a fazer e outras que disseram que queriam lá aparecer. E nós dissemos: pá, então vai gravando aí umas coisas e sem compromisso. E foi assim que aconteceu em relação aos convidados. A única coisa que desses convidados que nós vimos que era assim mesmo a cara do... A cena do Furtado. Do rapaz foi do Paulo Furtado. Fizemos um tema e assim, este tema era mesmo fixe para o Paulo Furtado. Mas o resto do pessoal foi malta que foi aparecendo lá e que coisa e que gravaram. Mas mesmo assim, vocês conseguiram reunir um lote considerável, nem que seja em número, mas também em qualidade, porque nós também nos apercebemos e vimos a qualidade das pessoas, mas um lote considerável de amigos em torno de um projeto que acaba por ser um projeto a dois. Que não, começou a ser bem estar ligado aos Dead Combo. Não me tinhas dito, por isso é que tu quiseste que eles viessem cá, já percebi tudo. Ora bem. Não, mas é uma agenda de... Onde é um roteiro de músicos notável. Vocês têm, para além do Paulo, mais quem? Mas no primário também já tínhamos. Tínhamos o Zé dos Chutos, tínhamos o Rebelo, o Gui... O Sérgio Nascimento. O Sérgio já estava no primeiro álbum? Já. Sim. É engraçado. O Sérgio é o que ainda se mantém na equipa. Quem se mantém convosco. Vocês têm um concerto amanhã. Amanhã, 6 de maio, na loja FNAC Almada. É hoje, não é amanhã? É hoje. E vamos a correr para Montemor. E depois vão a correr para Montemor, é? Montemor novo. Também dia 6? Sim. Portanto, tocam à noite em Montemor. Tem sido uma vida. Dia 7, Cascais, no Cascais Shopping. Portanto, isto é... Sou eu que abri tudo, Diamantino. Isto aqui é esta nossa vertente técnica entre o Fernando Andrade e o Diamantino. Eu sou completamente anarca. Vou abrindo os microfones e daqui a pouco isto parece quase um hall, assim, aquele ar assim enorme. Depois, discoteca Carbono, dia 13 de maio. Deve ser engraçado fazer isto. Não, essa foi adiada. Porque, e já nem temos cara quase para falar com o Jorge Dias, porque andamos a adiar isso há não sei quanto tempo, mas... Mas pode ser noutra altura. Já tocámos lá na Carbono, mas desta vez, em vez de tocarmos, cara, era engraçado fazer uma coisa diferente, tipo DJ set, Dead Combo, irmos como personagens e passarmos discos que gostamos. Que é uma coisa que ele gosta de fazer, né, quando está... Exato. Estás-me a pedir para eu ir baixando, eu daqui a pouco não me ouço. É o meu microfone, é o meu, os escutadores estão a fazer feedback. Não me parece. É os do Sérgio, não é? Habitualmente são os dele. É isso, António e Sérgio, obrigado. É que o Sérgio habitualmente põe os escultadores em cima da mesa e depois vai fazendo este e subiu. Mas é um rock. É o rock. Não, isto é para manter presença, quer dizer. Mas na discoteca Carbono, uma das coisas que é possível fazer e que o Jorge também já tinha falado algumas vezes com o Sérgio é a eventualidade da pessoa poder passar música para a própria discoteca. E, portanto, isso seria uma ideia bem mais interessante. Vocês fazerem um set principalmente porque vai haver talvez um contraponto entre as tuas escolhas e as escolhas do Pedro. É engraçado. Deve ser engraçado. Tens também 20 de maio, mercado, não sei que mercado é este, mas deve ser o Clube Mercado, que é ali na Rua das Taipas. Na Rua das Taipas. 26 de maio, Alibi em Leiria, com o Paulo Furtado, com o Tiger Man. 27 de maio, Tertúlia Castelense, na Maia. Exato. 1 de junho, Quina das Beatas, em Porto Alegre. E 12 de julho... Eu não sabia. Olha, é o que o teu site diz. Eu sou muito bem mandada. E 12 de julho, Beer Deck, no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa. E portanto, faltam aí uns quantos? Faltam alguns, provavelmente, alguns importantes que vale a pena referir. Isto... Dia antes de Leiria, temos cara Coimbra também com o Tiger Man. Também com o Paulo. Gil Vicente. Ah, pois é. Sim, mas isso deve ser também uma data bonita, não é? Porque o Gil Vicente é uma sala muito bonita. Muito bonita. Vamos lá tocar um tema, não é? Ou vamos lá tocar dois? Vamos lá tocar. Vamos lá tocar. Acho que vamos lá tocar. Não, vamos lá tocar um tema com ele. É? Mas se insistirem muito, pode ser que ele deixe de cá dois. Ah, vão fazer convidados, não é? Acho que havia uma para tocar uma do da Nancy Sinatra, mas ele ainda não nos mandou o MP3 para a gente ouvir. Não me digas que era o These Boots Are Made for Walking. Não sei, ele disse o meu nome, só que eu já não me lembro. Já não te lembras. Nós ainda temos um bocadinho de tempo e eu ia vos pedir para recordarem a vossa sessão em maio, 29 de maio de 2004. O Sérgio tem aí, chama-se Dead Combo 1, apenas, e penso que tem 4 minutos e pouco. E era assim que vocês tocavam em 2004. Acho que vai ser interessante também para o público da Rádio Comercial ouvir o take que foi feito neste mesmo local, mas para uma audiência mais reservada, mais elitista, apenas Lisboa e Porto. Cenários de um passado perdido, o fado, o western vadio, tudo junto num voodoo de emoções. O Tejo, os amantes desencontrados, anjos abandonados nas encruzilhadas do destino, flores com cores trocadas, santos, câmaras ardentes, guitarras despidas, cuspidas e deitadas à rua. Contrabaixos em fogo, cartolas, galinhas à solta e coisas que rolam na rua. Dead Combo.

Isto não ter aplausos custa muito, não custa? Tó e Pedro. Os aplausos abastecem, não é? Agora é a altura de mudar para o contrabaixo. Pelo que eu vejo de movimentos do Pedro, é a altura do grandão entrar em cena. Aposto que essa foi, era aquela do, em que tu te inspiraste num cartaz de viagens, não foi? Não foi isso? Ou então, pelo menos, a primeira parte parecia mesmo. Apresentaste isso no. Vocês apresentaram isso no ano passado, num histórico concerto ali, na altura da Feira do Livro, faz agora um ano também. Tinhas-te inspirado num cartaz de umas viagens, não sei, Maurícias, uma coisa assim esquisita. Não sei se era este. Mas se era esta a vossa viagem, já vai muito mais longe. Jesus Christ. Tens que abrir um dos microfones. Segundo resto à história, isto foi no, quando a malta foi a Cuba. Conhecemos Conheceram umas miúdas? Uma miúda chamada Esperança. Ah. E pronto, fizemos esta música. Isto é ficção, claro. Isto é ficção, claro, que a malta nenhum de nós foi a Cuba. Exatamente. E será que há esperança para lá? Esperemos que sim, não é? Esperemos que sim, pelo menos. Qualquer mais, vocês têm outros nomes de meninas espalhados por este álbum? Eu encontrei lá uma Ana. Como é que é? Pá, como o Tó costuma dizer isso. Ana Straub. Sim. Straub. Mas porquê Straub? Straub é palhinha. Alcunha, é moranguinho. Ah, é moranguinho. Strawberry. Strawberry. E há aí duas músicas que é Esperança, essa. Bounty, não é? Sim. E o Song for Bee. Song for Bee. Também é para. São o que a gente chama músicas. Pá, as músicas não são falhadas. O que é falhado é a intenção da música. São músicas que nós fazemos para as miúdas e depois elas acabam por desaparecer. Vão-se todas embora. Já havia o Song for Drella, não é? E a Drella não, mas o Drella não era miúda nenhuma. A guitarra é minha, mas não pode ficar nisso. Exatamente, mas o que é estar a tirar as guitarras aos outros? Mas o B era que é Bell? Não posso dizer o nome. Ah, pronto. Não, é B porque não posso mesmo dizer. Neste caso não é mesmo ficção, portanto não se pode mesmo dizer. Vocês, para além disso, têm o Canjo Voodoo, que também deve ter uma história, não é? Canjo Voodoo. Otó. Isso foi João Cardoso que inventou o nome, não foi? Isto tem a ver com culinária, é? Não. É canjo? Canjo voodoo. Não sei, pode ter a ver com ajuste de contas canja, por exemplo. Por exemplo. A gente, por acaso, é uma coisa que não ligamos muito aos nomes. Quer dizer, a gente dá assim uns nomes para não estarmos a dizer assim, é aquela e o outro. É o número um, é o número dois. Mas qual é? É aquela, estás a ver? E depois chegam uns amigos nossos, como o Cardoso, que foi lá a tocar, meteu uns pianos e disse, pá, este era fixe chamar-se Canjo Voodoo. Pronto. E como nós somos um bocado mandriões nesse sentido. Claro. É. Convém aproveitar. O último tema chamava-se como? Este é o Esperança. E o outro era o Assobio, não é? O outro era o Assobio. E agora o próximo? Assobio, Esperança. O assobio é baseado meu avô assobiava sempre uma melodia e eu fixei essa melodia e eu disse ao Pedro, pá, está aqui, o meu avô assobiava esta melodia, isto é uma melodia fixe, bora lá fazer isto, isso aqui. E fizemos o tema e depois o Rafa foi lá gravar um... Quem é o Rafa? É o Nuno Rafael. O Nuno Rafael foi lá gravar um lap steel e disse, pá, esta melodia é conhecida. É conhecida? Mas isso era o meu avô que assobiava. Quer dizer, eu sabia que o meu avô tinha, se calhar era uma música do lado do tempo dele, não sei. Claro. E depois ele perguntou ao pai e a melodia era do Vasco Santana quando está encostado ao candeeiro lá no pátio do disco antigo. Ah, que giro. Que é... Ah, pois é. E o outro. Depois um gajo, nós alterámos um bocado, mas estragámos. Claro. Ficas melhor na guitarra do nosso bio, tudo de qualquer modo. Estragaram-nos a cena toda. Pronto, foi o que foi. Olha, deixa-me só perguntar, Ana, posso perguntar uma coisa? Porque o Pedro pegou finalmente há uns minutos atrás no contrabaixo. Eu estava a vê-lo, quer dizer, preocupadamente, pousado no chão, e a vê-lo cada vez mais, o que é curioso e que me remete a uma história. Que é do Tó Tripes e do Pedro na primeira visita aqui à cabine, na altura da Best Rock, mas pronto, funcionava da mesma, era esta cabine, onde vocês conversaram, e foi o Tó que falou daquele encontro, o primeiro encontro, foi uma maneira muito especial, e só o mesmo Tó Tripes é que contava aquilo daquela maneira, também não vou reproduzir, ele se calhar nem se lembra, também não faz mal nenhum, mas o Pedro Gonçalves vinha de uma parte musical muito jazzística, daí até o próprio a ostentação do matulão, quer dizer, tem que ser aquele matulão, podia ser uma flautinha, mas não, tinha que ser aquele matulão. Depois ele nem sequer fisicamente é, quer dizer, homem para aquilo, passa o termo, claro que é homem para aquilo, mas não é isso que eu queria dizer, a ideia de um homem do contrabaixo, um telónio, aqueles grandes matulões. E o... que foi isto? Foi uma computadora. Ah, eu ouvi. Check us out, dizia ele. Essa tem a sua piada. Vocês trouxeram o terceiro elemento, não é? Exatamente. Isto faz. É como o Zeco and the Bunny Man, mais a caixa de ritmos, quer dizer. Mas estava eu a lembrar-me de uma coisa. Vi-te cada vez mais agarrado a uma guitarra elétrica. Não sei se é do contacto com o Totrips, porque é contagioso, sabe-se perfeitamente, ou se é mesmo uma paixão antiga e tens passado por vários instrumentos, que é uma coisa perfeitamente normal num músico que quer experimentar coisas, até porque são cordas, não é? E todas elas têm domínios diferentes. E eu sei que tu, por exemplo, te relacionas com esse contrabaixo de uma maneira muito especial. Há uma vibração, olha-se para ti a tocar e não se fica indiferente. Como, aliás, em relação ao Tó, também ninguém fica indiferente à maneira de ele tocar, porque aquilo e a guitarra e não se conta a história, porque não é possível de contar. É hardcore, de certeza. Mas vi-te muito satisfeito nos primeiros números desta noite, a fazer os acompanhamentos e muitas vezes a intervir com a guitarra. Já era plano, tem sido evolução. O que aconteceu? Epá, houve uma coisa que eu aprendi com o Tó que eu não... Eu vou-me embora. Não sabia, não faz nada embora. A sério, é verdade. Pá, eu sempre fui, pronto, se isso tu sabes, eu sempre toquei para outras pessoas. Era tipo músico contratado, entre aspas. Claro. E com o Tom, uma das coisas que ele me ensinou. É uma autoria, não é? É eu chegar-me à frente e fazer as coisas. Claro. Pronto, e uma das cenas era tocar guitarra, desde sempre que armava de guitarra e tal, mas ficava em casa para mim, para mais ninguém. Claro. E o Tom, uma das coisas. E abriu-te uma janela. Sim. Né? É bem curioso, porque viu-se hoje isso um pouco. Mas, quer dizer, o amor, tirando o facto de se tornar mais pesado com a idade, o amor pelo contrabaixo não vai desaparecer, certamente. Não. Claro, não. Não, first love, na verdade. Há uma diferença que hoje, por acaso, lembrei-me quando ia ver o Pedro lá à Trem Azul a tocar, e ali no Chiado, e a pensar, realmente estas coisas até fazem sentido depois no fim. Quer dizer, um gajo arranja um sentido para as coisas, mas, por exemplo, no primeiro disco, a capa, era eu de um lado e ele do outro. Exato. E agora aparecem os dois cromos no, na capa. É. Eu também nunca tinha pensado nisso. E hoje estava a pensar nisso. Yeah. E realmente faz sentido, porque realmente foi o processo foi esse. Foi um bocado. Eu apareci com umas malhas, o Pedro apareceu com outras, mas a coisa ainda não estava. Ou seja. Exato. As pessoas estão-se a fundir. Ele tocava as minhas malhas, eu tocava as malhas dele. E desta vez a coisa foi mais. Este disco realmente. Tem mais química, não é? Tem mais química, tem mais Pedro. Há mais uma coesão. É mais coesão. E isso, por acaso, sem querer, quer dizer, sem querer. Um gajo depois pensa nas coisas e as coisas estão aqui ao lado e a malta não se lembra disso. Mas realmente isso até se reflete na capa do disco. Quer dizer, claro. Claro. Na escolha que vocês acabam por fazer para a capa. Não, pois, mas nem pensámos nisso. Pensei hoje à tarde. Pois, ao fim e ao cabo, no mas segundo disco. Mas hoje à tarde estava como espectador, portanto estava numa atitude mais. Pois, no segundo disco, hoje estava a pensar. No segundo disco aparecem os cromos na capa juntos. E no primeiro aparecem tipo como se encontraram na esquina, não é? Do CD. Exatamente, então, um do lado. Ocasionalmente, do outro, exatamente. Vamos lá, são dois anos, mas, portanto há que se dar e a conhecer. E é também a própria história, não é? Acaba por ser um refletir. Sim. Da própria história, alguma autenticidade na e história, realmente. Porque vocês também acabaram por se encontrar a ver aqui quase um tal encontro de esquina, ou tal exato. Encontro de bar, ou tal encontro que tu falavas sempre muitas vezes que era importante que os músicos tivessem. Sim, exato. O construir qualquer coisa. Isso é que é fixe, verem sítios para as pessoas se encontrarem. Se encontrarem. Exato. O haver qualquer coisa que deu num disco que podiam ter dado em mais nada, e também não vinha mal nenhum ao mundo, não é? Nenhum de vocês ficava exato. Especialmente frustrado por isso, mas que por acaso deu. E agora o segundo acaba por ser uma concretização. Este aspecto que o Sérgio estava a dizer do Pedro tocar guitarra e não sei o quê. Este disco eu acho que está muito mais produzido graças aqui ao Pedro, porque realmente pá, ele é um, por exemplo, o título do disco, Quando a Alma Não É Pequena. Eu sou um gajo que tem um grande defeito, quer dizer, é um defeito e às vezes tem umas certas qualidades, mas basicamente é um defeito, que é, eu sou um gajo de imediatista. E o que aconteceu, por exemplo, neste disco é que havia um tema que a gente gravou e assim, epá, o tema está fixe, e eu disse, pá, olha que este tema tem um ritmo igual a uma música que nós temos. E eu assim, epá, isso está bom, pá. Os Ramones também tinham músicas todas iguais e não sei o quê. Pá, eu disse, pá, não, bora lá fazer refazer isto. Pá, isto era já no final das gravações e a malta já estava um bocado cansada de estar ali fechado na ZDB. E realmente refez-se outra vez o tema, porque o Pedro insistiu nisso, e realmente o tema ficou muito melhor. E ele depois no fim pergunta-me, pá, então, está melhor ou não? E eu assim, epá, realmente está melhor, estás a ver, puto, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E foi daí que ficou. E como a malta somos mandriões a arranjar nomes, aí está o nome. Boa! Além de ficar melhor, arranjamos nome para o disco. Além de ficar melhor, exatamente. Eu não vos vou perguntar a história de um nome que aqui está, que se chama Aquele Beijo Eterno, porque acho que seria uma história prolongadíssima. Não, é, ao tem, tamanho do beijo, não é? Isso é mais ou menos o sinfofobia, quer dizer, beijo. Eu vou-vos dizer uma coisa, isso era para ser só o beijo, não era? Só que depois, ao registarmos a música, acho que já havia mais pessoal a fazer beijos por todo lado. Poder, Opa, que são os beijoqueiros. Então, e vamos ouvir mais música. Está ali um homem agarrado, um contrabaixo enorme. Que nós queremos ouvir. Vamos ouvir. Eu não sei se é ele que está agarrado ao contrabaixo, se é o contrabaixo que está agarrado a ele. É, vamos ouvir uma música que surgiu. O Pedro fez a malha, entretanto foi ter com uma amiga dele ao Príncipe Real e eu fiquei lá a tocar a guitarra e quando ele voltou. A música estava feita. Estava feita, pronto. Autotripes, tu vives mesmo para isto, não é? Tens que arranjar mais amigas dessas, Pedro. Vou fechar o microfone. Afterpiece Swim Twice, é isso? É uma ideia, não sei, há algum segredo aqui há, certamente. Quer dizer, após a vitória, por exemplo, Swim Twice, ok, After Peace, não sei, só se Peace é uma grande vitória, não sei, se calhar é mesmo. É provável que sim. Não, é aqueles nomes, se fosse eu a arranjar, ele dizia assim, pá, isso quer dizer o quê? Isso não é grande coisa, mas como foi ele a arranjar, não fui eu, não foste tu. Não. Isto foi uma amiga minha que vive nos Estados Unidos, americana, e estávamos à conversa no Messenger, e fazemos um jogo que é troca de palavras, tipo... Eu digo uma palavra, ela diz uma palavra. Por aí adiante. E apareceram quatro palavras de seguida, que era After Peace, Swim Twice. E eu olhei para aqui, mas tem muita gente. Sou chamado de paciência. Ou tenham paciência. Conclui-se que vocês são mesmo preguiçosos para arranjar nomes para as canções. Também achei piada outra coisa que foi, não, isto não é televisão, portanto é rádio, ninguém viu a imagem, mas em determinada altura da execução, não deste, do After Peace Swim Twice, mas do anterior, o Pedro tinha aquele cartão da acreditação da Comercial mesmo em frente, então conseguiu ter algo para trás como se fosse uma madeixa de cabelo. Mano, foi um gesto que só fotografado. Porque se alguém te fotografasse naquela altura, julgava que tu tinhas muitíssimo cabelo. O que não... É coisa que eu nunca tive. O que não é verdade. Também nunca fizeste por isso. Pois, exatamente. Eu sei que, à conta das interrupções do Sr. António Sérgio, não, nós tivemos... Eu estava a amenizar. A abandonar os instrumentos, que é uma coisa que a mim... Eu estava só a amenizar. Eu sempre tive muito respeito por quem toca música, portanto, porque são eles que a fazem. E... além disso, vejo os coitadinhos muitas vezes sentados no chão, quer dizer, nem uma almofadinha no rabinho. E depois a seguir o descontrair. Olha, penso eu, também. Eu acho que tu tens aí, para interregno, tu tens aí o segundo take do Maxime, que eu fiz o favor de cortar, porque no fim o Tó entrou numa sim, fez uma pequena elogio, entrevista. Tal modo grande que eu acho que está um bocadinho e depois cortei o resto, porque senão nós ficávamos aqui de babeta, eu e o Sérgio. Sim, mas eu gramava ouvir. Mas tu, era isso mesmo que eu ia dizer, que tu és um falador. Ele está nos concertos e insulta aos músicos e vai-te embora e não sei o quê, e tu não tocas nada e o baterista desafinou. Ele não está não, a calar. Não, o baterista aqui não desafinou, o baterista falha o tempo. Sei lá, o último... Não há azar. A gente já vai resolver. Portanto, Maxime, take 2. Maxime, take 2, é isso. Então descansem. Do it yourself, mas conversa é essa. Era o que eu dizia aqui ao DIY. Nós estamos nos camarins, imagino eu, do Maxime. Já checaste os sapatos? Eu insisto nos sapatos. Temos rede. Ouve. Claro que temos rede, todos temos rede, quer dizer. Era o que faltava. Era o que faltava faltar-nos rede, quer dizer. Era o que faltava. O ETR, de facto, pertence aos Dead Combo, não há hipótese. Olha, eu tenho o Tó aqui ao pé de mim. A segunda parte do concerto foi tão espetacular como a primeira, talvez mais eletrizante. Sim, o último tema foi Peixe Fora d'Água, imagino eu. Vamos adorar ouvir isto a tocar na rádio e na rádio comercial. E eu acho que o Tó pode fazer um balanço do que foi este último ano, que foi esta gravação deste disco, que tem imensos músicos a colaborar, portanto, Dudu, passaram quase para um quinteto, não foi, Tó? Sim. Ah pá, foi um enorme sacrifício gravar no verão, só que depois convidámos a malta amiga e o pessoal que a gente admira e que estima, e foram lá dar assim umas cores ao disco, e depois a malta convidou aqui para o concerto. Dentro do Aldrabão não me convidou a mim. Mas olha, dei a ti. Não te convidou a ti, mas para fazer um voice-over. Que parece acreditado, portanto devem ter apanhado aí sons no meio da rua, imagino eu. Sim, foi lá no bairro, o pessoal está sempre a descarregar garrafas durante o dia inteiro. Que toca vidrão. Não te convidei, tu és uma pessoa super especial. Obrigado, assim, uma referência para mim. Oh, yeah, tu também és para mim. É verdade, uma referência assim como pessoas. Tu e a Cristina são uma referência para mim de pessoas, a maneira de estar na vida. Vocês são uma referência para mim. Oh, Sérgio, foi emocionante e foi um momento muito especial ver uma sala bonita como é a do Maxime. Eu já tinha dito há pouco que não conhecia a sala. Uma sala que se adapta perfeitamente da estética que foi criada pelo Pedro e pelo Tó para os Dead Combo. Portanto, tem tudo a ver com aqueles desenhos iniciais que eles devem ter feito feito em termos de croquis antes de começarem a fazer as fotografias e as serigrafias que alguns de nós têm o privilégio de ter e que hoje muita gente adquiriu aqui. O disco esgotou na porta, portanto foi vendido, mas foi principalmente emocionante ver tanta gente e tantos fãs. Havia muita gente de rádio, foi uma coisa que eu já tinha também relevado, porque não é normal aparecer, e havia aqui muitos profissionais de rádio a ver o Teatro Combo, havia muitos músicos, mas também havia muita gente que conheceu o Zé de Combo em disco, que é fã e que veio ver, e que vibrou e que aplaudia, que dizia assim porque queria ouvir melhor, ou que dançava e aplaudia freneticamente. É uma sensação nova, não é? Sim. Não estava habituado. Não estávamos habituados, pois não. Às vezes eu até tenho medo desse tipo de coisas. É sério. Pois escondes a cabeça debaixo do chapéu e sim, com a é verdade, é uma defesa. É uma defesa para isso. É assim um bocado, às vezes é assim um bocado assustador. Vais ter um gajo comum. A sério. Vais ter um gajo normal. Mas és um gajo normal na mesma. Sim, sou um gajo normal, mas não. Quando vocês têm temas como uma versão do Tom Waits que fizeste, e nós já tínhamos visto porque os Dead Combo atuaram também num restaurante especial, para um jantar especial. Exato, que sensação é que tu tens quando acabas por fazer uma versão dessas e depois continuar os teus temas e praticamente não se sente que haja ali uma mudança da atmosfera? É uma ligação forte em termos de influência, de música. Acho que o Tom Waits faz coisas assim super especiais com coisas super simples. Tipo, há uma frase que eu li do Tom Waits em relação ao Bob Log, que é um gajo do blues sozinho, tipo One Man Band, tipo Tiger Man. Ele diz que há pessoas que transformam pedaços de cartão em ouro. E eu acho que ele é um desse tipo de pessoas. Transforma, sei lá, pode pegar numas panelas e cantar por cima e aquilo resulta. Às vezes o pessoal tem assim grandes cenas em relação à música, mas as coisas às vezes são tão simples como... Aliás, se calhar fazemos música todos os dias quando estamos a lavar a voz ou alguma coisa assim. Ana Cristina, não sei se me estás a ouvir para poder colocar estou a ouvir. Estou a ouvir perfeitamente, pode falar perfeitamente com o Tom, porque isto é um esquema brilhante. É brilhante. Com a cabecinha encostada um ao outro e com a boca encostada ao telemóvel, isto funciona. Não, só queria, porque estou à distância, evidentemente não estou aí nesse ambiente alegre e quente, mas estou a sentir algum desse impacto, e espero que os ouvintes da comercial também, até porque isto é toque animar, é evidente. Mas de qualquer modo, o que eu gostava... A animação não falta aqui no camarim, vocês devem ouvir muito de fundo, para toda a gente a comemorar. Já percebi, mas... Só quer dizer uma coisa, vocês são um casal fantástico. Agora começava a parte, pronto, era esta parte, começava, mas essa agora cortou-se, porque já não valia a pena. Isso já começou com o jogando club no Campo Pequeno. No Campo Pequeno, exatamente. E já lá vão muitos anos. Pá. Vocês, no segundo dia, nós voltámos lá, pronto, mas isto é aquela não, pequena... Não, era grande club disparado, era os Cramps, agora enganei-me. Sim, no Campo Pequeno, exatamente. Mas eu estava a dizer que nós voltámos lá ao Máximo no dia seguinte, porque vocês nessa altura fizeram duas datas no Máximo. E achámos interessante porque no segundo dia não havia o mesmo tipo de público do primeiro, como é natural, porque o primeiro acabava por ser uma festa de lançamento, com promoção pela editora e tudo isso, mas havia também uma sala extremamente composta, portanto já não era aquela enchente de pessoas, portanto, que havia na véspera, mas a sala estava... podíamos dizer cheia, pronto, o Máximo estava cheio. Em termos de duas salas consecutivas, é algo que para vocês representa a capacidade de poder arriscar salas cada vez maiores? Ou vocês não têm essa perspectiva já industrial ou de indústria relativamente ao projeto que têm? Não, isso eu acho que não temos nem nunca vamos ter. Não. Então acabam por marcar todos aqueles pequenos concertos que nós falámos aqui, continuar a ser sempre numa visão minimalista. Nunca imaginam fazer um Coliseu, por exemplo. Ai não, que horror. Então, se fosse como uma orquestra por trás. E por que não? Pois, não sei. Não, mas nós não pensamos. Não, só muito... trabalhar para pôr a orquestra a trabalhar. Mas uma aula magna, por exemplo, já dá para fazer, não dá? Mas hoje em dia, não. Não. Não temos, não. De qualquer modo, a edição deste segundo álbum passa por uma distribuição diferente, portanto, sim, deve ter havido mudanças. Com certeza que chega a mais pessoas. Eles tentam com uma distribuição universal. Portanto, acaba por ser, em termos nacionais, uma das editoras que tem estado a fazer mais lançamentos de música portuguesa, mais tem promovido, mais tem agitado o mercado nacional em termos de música. Além disso, vocês na capa do Quando o Álbum Não É Pequeno tem aquelas luzinhas atrás, e aquelas luzinhas normalmente trazem sorte. As luzinhas são aqui do Pedro. Não, mas nada, aquelas luzinhas nós nunca imaginámos que isto, quer dizer, desse o que deu, não é? Para além de, sei lá. Vocês já estão a tocar muito mais do que pensavam, por exemplo. Exato. Claro. Pá, nós fizemos isto, sei lá, porque nos apeteceu e para ser, pronto, prático. E não nos chatearmos muito com... E transportável. Com uma coisa que a gente gosta, exatamente. Transportável, não é? Ter móvel. Ter isto em várias direções. Mas nunca pensámos como é que uma música instrumental chegasse assim... Ah. Portanto, temos, sei lá, pessoas com 60 anos que vêm ter connosco, como temos malta nova... Nunca pensámos que isso podia ser... Que chegasse onde chegou. Como é que... Por isso é que também não temos essa visão um bocado de aulas magnas e não sei. Acho que isto tem corrido assim, de uma forma assim natural, e as coisas têm-nos acontecido, basicamente é isso. E não temos até muito pensado no... Basicamente o que pensamos é mais quando estamos a gravar, ou... Mas as coisas normalmente vão-nos acontecendo assim, vão-nos definando e... Não sei. As coisas... Atlantic Waves, por exemplo, foi algo importante em termos da vossa ida a Londres, de experimentar um público diferente. Correu bem este espetáculo no Spitz, o ano sim, passado. Sim, ainda por cima, bem, que o Pedro é que conhecia já o rapaz, ainda por cima tocámos com o Jim Black, a bateria. Pá, foi agradável, pronto. Aquilo também é uma coisa específica, há muitos portugueses lá. Também é importante vocês serem convidados, porque isto acaba por ser uma organização. Eu recebo habitualmente toda a promoção que eles fazem aos concertos, e eles têm levado a Atlantic Waves uma amostra muito grande da atividade nacional em termos criativos, não só música, a Inglaterra. Pronto, e isto penso eu que estará ligado à Fundação Carlos Gulbenkian, imagino eu. E portanto acaba por ser um trabalho de fundo que eles estão a fazer relativamente ao criativo que existe em Portugal e à marca Portugal também. É importante... Mas nós até fomos parar lá por intermédio do Charlie Gillett. Ah, foi? Foi, porque aqui, conta lá a história então. Foi porque isto começou porque eu mandei, do primeiro disco, mandámos discos lá para fora, para revistas, não sei o quê. E houve um editor de uma revista da F-Root que ouviu o disco e levou o disco ao Charlie Gillett e disse: pá, tu vais gostar à braba disto, sei que tu gostas dessas cenas. E o gajo gostou imenso do disco e convidou-nos para ir lá. Aliás, ele convidou-nos para cá. Vinha cá fazer, não sei, um programa qualquer cá num estúdio, para a BBC, mas depois aconteceu uma confusão qualquer e não podemos ir. E depois convidou-nos para ir lá ao programa dele. E ele é vamos que... Lá tocar, como é que fez pressão, entre aspas, ou seja... Ele tem um programa... Tem um programa de televisão. Não, de rádio. De rádio. De rádio na BBC, isso. O Gillett é um dos principais divulgadores de música do mundo fora. Não, e que horas é o programa dele? Música do mundo fora. Às 9, não é? Aí. Sim, 9 da noite. Acho que sim. Agora não tenho certeza. E vocês tocaram lá em direto, no programa dele? Ah, coisa, deve ter sido bem. Por isso é que eles já vinham tão treinados para aqui. Aliás, o estúdio não tem nada a ver com este. Até era um estúdio mexeruca, pequenino. Ah, era? Eu julguei que estavas a dizer, era uma coisa muito maior. Não. A malta aqui é que está habituada a julgar que a malta são as coisas, mas os gajos lá na BBC, aquele estúdio era metade deste. Palavra. Os microfones, estávamos a tocar para microfones para os quais agora estamos a falar. Sim, meu Deus. A sério? E nem são não consegues nem nada? Não, não há. Não. Não tinham lá o Diamantino, não tinham lá o Fernando Andrade. A próxima vez já sabem. Não, quando vos convidaram a vossa vez, digam à agência, não, mas vai todos. Mas eu, por exemplo, acho que isso é uma coisa importantíssima de vocês dizerem, porque nós temos sempre a ideia de que a BBC, então ligada às produções, às produções, às sabes que o Gillett deve ter um budget baixinho, porque é World Music. Mas, Sérgio, eu acho que isto liga-se muito a uma coisa que eu acho que é importante. Nós estivemos aí a recuperar, e não por andar aqui quase a passar. passar ao fio cabo o babete por baixo das pessoas, uma brincadeira que se fez no Máximo. E o que tem de graça esta brincadeira é que é um telemóvel perfeitamente banal. Claro. Eram uns auscultadores que eu pedi a um amigo meu, que tinha uns auscultadores que dava para pôr uma orelha em cada pessoa e o coisinho de alta voz no meio. Por isso é que nós tínhamos as cabeças juntos, tínhamos estado assim com a cabeça, porque tínhamos, cada um tinha o seu auscultador para conseguir falar para o rádio. Mas o que era importante aqui era falar e entrar na emissão do Sérgio, porque vocês tinham feito e tinham acabado de tocar, estavam estouradíssimos, mas o Tó conseguiu arranjar um bocadinho de tempo e a ti não te apanhámos, porque portanto foste apanhado por uns fãs. Não foi propriamente, mas pelas pessoas que estavam lá fora, que tu estás a falar lá ao fundo. Mas ele acaba por também fazer porque quer fazer, e é importante é fazer, não é? Exato, e acho que hoje em dia também se perdeu um bocado esse espírito deste tipo de coisas. Se ele não tem capacidade de fazer de outra maneira, a mania das produções e da grandeza e de fazer, e tem que ficar muito perfeito e tudo, e depois por não se fazer tão perfeito acaba por não se fazer nada. Exatamente. E é importante ele manter essa, pronto, ir numa estação como a BBC, que ficamos sempre com aquele ar de referencial, de referência, claro. A ver alguém que tem liberdade para poder fazer isso. É muito importante isso, porque aquele mercado também é um mercado muito grande, portanto, repare, e onde há uma abertura muito grande, como é que se diz, a sensibilidades musicais, muito grande. Sempre foi um país muito aberto, como a França também o foi em relação a uma série de outras expressões, de maneira que eu penso que essa vossa penetração pode, se calhar pode ter sido pequena na altura, mas pode vir a funcionar se a fundo, como é que se diz, se forçarem um dia, ou, o vosso som é um som com capacidade para furar em certos setores da Grã-Bretanha e de caras, quer dizer, a seguir é provavelmente que tenha que se fazer algum outro trabalho numa Folk Roots, fazendo uma revista de uma Folk Roots que impôs coisas 10 anos antes delas serem populares na Grã-Bretanha ou na Europa, eles impuseram-nas ou falaram delas. Estou a falar de Ali Farka Torres e gente de grande qualidade de outros mercados, onde a Folk Roots foi instrumental, tão instrumental como a BBC 2, por exemplo, e como o Charlie Gillette, e como Andy Cashel, que era o outro também. E a história do baterista do Jim Black, como é que ele aparece aí? Uma das sugestões, entre aspas, que nos fizeram lá de Londres foi que nós convidássemos uma pessoa que, pá, basicamente uma pessoa que tivesse nome também para chamar outros públicos e tal. E nós começámos a pensar e tal, lembrámos de guitarristas, mas, quer dizer, já é guitarrista, também toco alguma música de guitarra, é, não sei um bocado. E então eu lembrei. Contrabaixista, também não convinho. Também não convinho, também muito grande. Clarinetistas também não. E lembraste-te de um baterista? E lembrámos-nos de um baterista. E eu lembrei, é pá, o Jim Blake é assim, o baterista. Para mim, é assim, o baterista na atualidade. Bem, deve ter sido um speed por trás de vosso um bocado pesado, não? Difícil de lidar ou não? Pá, eu acho que o gajo é assim das pessoas mais musicais e muito sensível. É ginasta. Completamente. E bastante eclético. Não é? Mas tu já o conhecias? Eu já o conhecia. Pessoalmente? Sim. Ele toca muito com o Carlos Bica, o Trio no Azul. E já veio cá tocar com várias pessoas e já o tinha conhecido cá e já o tinha visto tocar. E depois pronto, foi curioso. Fizeste esse contacto e ele acedeu a tocar com vocês? Sim, depois até houve uma história com piada que foi. Ele quando veio cá um ano antes, acho eu, e nós fomos ver o concerto dele com o Bica e demos o disco, o volume 1, demos-lhe o disco. E ele disse: olha, porreiro, vou dar isto à minha namorada que é DJ numa rádio, que é a WFMU, que é uma rádio pública em New Jersey. E vou dar isto a ela. Eu utilizei essa rádio quando quis fazer um projeto de rádio universidade, porque é fabulosa essa rádio, é fabulosa. E ela é lá, tem lá um programa, acho que é aos domingos, tem lá um programa. E ele disse: pá, vou dar isto à minha namorada e tal, que ela vai passar isto. E depois, quando eu lhe mandei um mail a convidar o Jim para tocar connosco, ele respondeu-me e disse assim: pá, isto não há coincidências. No dia em que eu lhe mandei o mail, a namorada dele chegou a casa e disse: olha, sabes quem é que eu passei hoje na rádio? Os Dead Combo. Tal é que te sentiste, Tom, com um baterista por trás. Tu já tiveste um baterista numa banda rock, sério, várias bandas rock. Não, é diferente. Mas tu tens despido de uma série de peles, não é? Não, mas é diferente. Eu até depois, quando acabou o concerto, epá, isto realmente como baterista, que era... Outra vez. Era outra cena. Esta cena, não te estiques, não te estiques. Pois é, depois as coisas ganham assim outras... outra dimensão. E outras cores também, não é? Sim, outras cores, outra força. Outra força. Também era um baterista, vamos lá, de uma tessitura diferente daquela que tu estavas habituado. Estavas habituado mais a um 4x4. Para verem as fotografias do Live at the Spitz 2005, as fotografias da Ana Virtuoso, a irmã do Pedro, podem olhar de novo para o site www.deadcom.net. E por lá encontram notícias, banda, áudio, vídeo, galeria, cómics, agenda, loja. Sim, porque também há merchandising dos Dead Combo, para além dos discos, espero eu que apareçam lá mais coisas. Eu não consegui apanhar. Há umas t-shirts, há serigrafias, portanto, há de haver muitas coisas. Há links também, mas no campo das fotografias é engraçado porque tem um convite que eu acho especial e que tentei hoje, infrutiferamente, porque a minha máquina fotográfica resolveu dar o erro, tentar mandar para info@deadcombo.net. Podem mandar as vossas fotografias dos Dead Combo, portanto, quem os apanhar por aí, agora nos concertos que nós referimos, e apanhar umas fotos, podem mandar para lá porque eles acabam por gostar de publicar esse tipo de fotografias. Depois há também vídeos, um deles que é, pelo menos eu achei muito particular, que é o guardador de guitarras. que acaba por ser os assistentes dos Dead Combo. Assistentes não é roadies, não há roadies, são assistentes. São nossos amigos. São vossos. Eu gostei desta palavra, assistentes. Achei que ficava assim com ar. Foi requintado. Há aqui um requinte. Isto é um private show com o Sérgio. É muito requintado. Esta dos assistentes dos Dead Combo a arranjarem uma guitarra de top trips. Não, são pessoas que gostam mesmo de fazer aquilo que fazem. Então saltou um parafuso da guitarra e eles ficaram: é pá, dá aqui a guitarra. Não foi da cabeça de vocês, foi da guitarra mesmo. Daí a guitarra, não sei o quê, e de repente dei por eles lá atrás do palco, lá no soundcheck, lá a arranjarem a guitarra, todos, não sei o quê, a tratarem a guitarra como se, assim, como se fosse uma criança, né? E depois filmámos. Uma cirurgia. Eles gostam mesmo. Exatamente, uma cirurgia. Há um deles que até o Piranha tem em cima a luz aqui, tipo cirurgião. Exato. Com os paninhos brancos à volta, do estilo onde iam apertar o parafuso para não entregar. Mas o vosso site é outra coisa que eu não conhecia, portanto apanhei-o há pouco tempo. Vocês lançaram-no quando, este site? Com este grafismo e com toda esta... Foi quando foi o Maxime. Tem que ir, dois meses. Ainda está em construção. Quer dizer, ainda está... São vocês que estão a fazer o site, tem alguém que vos esteja a ajudar? Tem uma pessoa que nos está a ajudar. Porque vocês acabam por transferir para aqui muito da estética que o José de Combo tem. É algo que se nota ao longo do site. Nota-se que há aqui um manter de uma estética e um cultivar dessa estética. Para além disso, há também um fotosset da Rita Carmo, que no vosso caso tem tido mais sorte do que com o António Sérgio. Isto também é uma piada, porque o Sérgio tem tradicionalmente alguma dificuldade em ficar bem naquelas fotografias. Isso é porque tu estragas a película, não é? Não é por causa da Rita. É, eu queimo a película. Tu queimas a película. E tem a particularidade de ter cómics. E vocês já vão no cómics número 10. Porra, está a esvaziar, diz o cómics número 10. Isto são sound files, Dead Combo, chama-se estes cómics. Eu não consegui apanhar o número 1, mas isto acaba por surgir. São aqueles gags. És tu que fazes, és tu e o Pedro. Tu já aprendeste a desenhar, Pedro. É que diz aqui, Pedro e Trips. Não, os desenhos... Eu estou. Tu dás a inspiração. Os textos, ele faz os textos. Tu fazes o lettering. Ele faz os textos, sim. Por acaso esse só tem um balão, mas pronto. Sim, mas eu apanhei um outro. Mas ele está ali, é preguiça. Mas eu apanhei um que tinha dois balões. Não, apanhei um que tinha ainda menos, só dizia cena. Pois, isso é tipo eu a tentar explicar uma música e às vezes mexo muitas mãos e pronto. Eu percebi que eras tu. Exatamente. Pronto, é agarrarmos em situações do dia-a-dia quando estamos a trabalhar e transpô-las para a BD. Sim. Algumas coisas como... Isto da net desnuda-nos completamente. Mas nós também gostamos disso, não é? Vocês, em termos de blog e em termos de fórum, é algo que ainda não aparece ainda no vosso site? Se vocês são adeptos dessa blogosfera que neste momento popula a internet, é algo que para vocês faz sentido, a noção do diário, que afinal acaba, aquilo acaba por ser basicamente diários. Sim. Eu lembro-me, por exemplo, os Morphine, o Mark tinha o seu diário quando andava em turnê, escrevia quase todos os dias um bocadinho, nem que fosse a imagem do concerto, o que tinha visto, onde tinha comido. Havia sempre uma cena de cotidiano que o Mark deixava para os fãs e que acabava por fazer o posting para o site. Na altura ainda não havia blogs. Agora que há, acaba por ser esses diários, vocês sentem essa necessidade também? Acham que é algo que vai fazer sentido? Ou mantêm ainda uma intimidade e fazem um blog no próximo disco? Não, nós até tínhamos que o site antigo teve em setembro de 2005, desde setembro de 2005 até este ser ativado, teve sem ser atualizado porque eu não tinha, era eu que fiz o site, o antigo. E não tinhas tempo? Não tinha tempo nenhum mesmo para aquilo. E então fiz um blog, como é mais fácil de atualizar. E então, pronto. E por acaso, agora disseste isso, o blog fechou, porque pronto, o site entrou e ficou a funcionar. E o blog tinha lá uma coisa a dizer: pronto, já temos um site, agora isto morreu. Mas agora estavas a dizer isso e eu estava-me a lembrar que se calhar era uma boa ideia reativar o blog e dar-lhe outra direção, porque aquilo estava a substituir o site. E agora se calhar fazer daquilo tipo um diário de bordo ou uma coisa assim do género. Eu pessoalmente gosto dos blogs nesse sentido diário. Não gosto muito daquele blog crítico, daquele blog de... Os políticos assim, e não sei o quê. Mas em determinadas pessoas que me interessam, acho interessante apanhar o cotidiano delas, às vezes até mandar a mensagem de volta, responder, comentar. Acaba por haver aqui uma partilha e no intimismo... Tivemos agora uma experiência, fiz, como é que ele se chama, Ricardo, é um rapaz de Coimbra, que tem um blog, e que pegou no nosso disco e mandou o disco para vários sítios do pessoal que tem blogs, não é? Sim. Em várias partes do mundo, e então as pessoas fizeram uma crítica sobre o disco. Então temos críticas de uma pessoa que vive em Tóquio, de outro que vive em Nova Iorque, outro no México, outro no Brasil, outro na Alemanha. Então é engraçado ter as opiniões de pessoas assim, várias espalhadas pelas várias partes do mundo. Ouviram o disco e que, pronto, falam sobre ele. O título do blog é impossível escrever sobre música, ou é impossível escrever sobre música. Não, escrever sobre música é impossível. Sim, tens razão. Vocês têm também uma entrevista do Pedro na Indie High Podcast, que podem ver através daqui, uma entrevista na Cotonete, uma entrevista na Bárbara Guimarães, de Páginas Soltas. Como é que tu te safaste? Se esta vez já lá foi, vocês podem trocar experiências. Conta-me lá como é que tu... Que livro é que tu levaste? Ele veio um livro do... Ainda por cima, ele veio um livro de um gajo que é o nome Chomsky, que é um intelectual. Ah, eu sei, eu conheço, pronto, muito bem. Intelectual norte-americano e tal, um gajo todo. Lá, obrigado. Eu tinha disso, mas também tem livros, o gajo. Não percebi, desculpa. Claro que tem, Sérgio. Pronto, o homem basicamente... Não, estou a falar porque eu tinha CDs e tenho usado os CDs aqui. Não, eu compro CDs quando ele faz os CDs de Spoken Word. Eu compro. Sim, basicamente tem grandes estava histórias a gozar com a história. Também tem livros e tal. Também já escreve livros, até escreve no jornal. E é verdade. Pois é. Começou por aí. E como é que correu essa conversa? É que o Sérgio... Até houve uma história divertida, que foi... Eu cheguei lá e tal, aquilo é gravado. Pois. Cheguei lá ao estúdio e estávamos assim a falar, como estamos agora. E a Bárbara às duas três disse assim, eu tinha aqui uma curiosidade que eu queria revelar. E eu, sim, mas diga o que é que foi. E ela, é que eu gostava de saber como é que consegue conciliar a vida de advogado com a de músico. E eu fiquei assim a olhar para ela e disse, advogado? Eu não sou advogado. Então o que é que aconteceu? Não sei como, mas houve lá um erro qualquer na press que deram da tua biografia. Então uma biografia minha, que eu começava a tocar clarinete aos 3 anos. Por acaso não me importava ter aprendido, mas pronto. Conclusão, trocaram-te. Podia ter sido na maternidade, era muito pior, não é? Sim. Neste caso foi só na biografia para a Bárbara. Ainda mais estranho era porque tinha coisas certas e outras erradas. E aquilo era uma confusão dos diabos. Que estranho. E pronto, mas depois correu tudo bem. Pois, porque ela tem também cuidado. A Bárbara nisso é profissional, sim, é uma pessoa que prepara as coisas. Eu conheço a Bárbara há muito tempo e acho que é uma pessoa, pronto, profissional. Não, mas e como foi ela que fez? Claro, não, mas ela teve o cuidado de fazer essa verificação. Primeiro, já viste a chatice que não é uma pessoa em direto, neste caso é pré-gravado, mas é aborrecida meio da que você olha para aí, vamos voltar todos atrás, porque... Então como é que você concilia a advocacia com isto? E aos quantos anos é que aprendeste clarinete? Confessa lá. Eu nunca aprendi clarinete. Mas ainda vais aprender, aquilo é uma premonição. Isso era uma premonição, exatamente. Vais ver com o teu próximo instrumento. E olha, tu que não mais foste leve. Só Páginas Soltas, pelo que eu percebi. Baldaste, fugiste com o cabo à seringa. Eu só podia ir. E tu apontaste logo para ele. Mas, basicamente. Ele é livre, ele é mais livre que eu, só leio no verão. Só lês no verão? Sim. É quando há luz e não precisas de pagar. Há mais sol. Praia. Quando vais para a praia. Eu ia fazer uma proposta ao António Sérgio, que era fechar a segunda hora. Exatamente. E a seguir encerrávamos a nossa conversa com os Dead Combo, deixando-os tocar mais um tema, se eles estiverem disponíveis para isso. Sim. Ou dois, ou três, o que vos apetecer. Tá bem. E voltávamos já. Ok, até já então. Muito obrigado.

Casa Branca, é a terceira das 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Fala da Tribo já daqui a pouco. Os convidados são os Dead Combo, que ainda voltam para pelo menos mais um tema ao vivo daqui a uns escassos minutos. Este concerto vai acontecer secretamente. Quer dizer, nem tanto. Mas vai ter um grupo muito restrito e especial de espectadores. Rita Guerra, no concerto mais pequeno do mundo. 21 de maio, no fantástico hotel Vila Galé Ópera. Só 10 ouvintes mais acompanhante vão poder testemunhar este momento com direito a estadia. Vai ser um momento para recordar. E do qual você não vai querer guardar segredo. Ganhe convites a todas as horas no próximo dia 15 de maio. Rita Guerra, no concerto mais pequeno do mundo, com a garantia Rádio Comercial. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Bem, e agora sim, havia aqui um engano. O som dos Dead Combo em ensaio já estava a sair para o ar, mas não se preocupem com isso. As pessoas já estão habituadas a este informalismo. E agora sim, passo a palavra à Ana Cristina Ferrão, porque vai passar à fase final desta visita heroica, estoica, estoica mesmo, dos Dead Combo por aqui, porque já vamos na hora 2-3. Portanto, vocês têm sobrevivido de uma maneira notável. Neste momento temos aqui uma cena muito particular. Eu tenho imensa pena que a minha máquina de facto não tivesse sido cooperativa hoje, porque o Pedro está com uma pulseirinha de guizes. Às cores, de gato, às cores. Às cores. E deve ir abanando isso enquanto toca, não é? É preciso abrir um destes microfones para entrar. Ah, já ligaste esse microfone. Se o Messias te vende, te convida lá para o Mercado Negro. Sérgio, vais ter que manter aberto os micros desta mesa, porque aquele micro vai ser usado para os vizinhos. Ah, mas isso vai-lhe desimpossibilitar a escuta, que eles gostavam de ter aquela escuta aqui. Não, eles não precisam disso. Dead Combo em visita à cabine da Rádio Comercial, a primeira de muitas que se irão seguir, com ou sem álbum novo, neste projeto ou noutros. As amizades são para se cultivar, né? E uma das maneiras de as cultivar convosco é tê-los aqui na rádio a tocar para vocês. É isso que eles vão fazer agora. All hail! É isso mesmo, é uma versão do Tom Waits. E muito obrigado por terem vindo até cá. E um grande beijinho para todos. Uma boa digressão, um bom verão e muitos livros, Tom. E bom verão para vocês. Não és tu, Sérgio, que gostas de fazer saladas de fruta no verão? É, muito, saladas de várias coisas. As saladas normalmente, as outras, sem ser de frutas, são temperadas pelo louco, portanto, que é vinagre mais, não é? Mas acho que são as melhores, não é? Pois ninguém come, que pronto, como eu. E as de fruta também. Muita fruta. E aí vem o Fernando, retoques finais, não. Podem começar eles. Ele precisa daquele micro para os guizinhos. Tá, podem avançar. Achei? Oh, Eu diria mesmo. Eu diria mesmo, António Sérgio, para finalizar esta fala da tribo, que mais ótimos do que isto. Deixa-me cantar, Tururu. Vocês precisam de um vocalista. Bora fazer um coro. Tururu. Já nos disseram isso várias vezes. Chua, chua. Uma vocalista. Uma vocalista, acho muito bem. Olha quem fala. O Tó Tribo já trabalhou como vocalista e muito especial, num projeto muito especial dele. Mas está caladinho, né, rato? Não é verdade. Nunca mais se abriu o pio desse rapaz. I can't say anymore. Vamos retomar uma emissão de rádio normal, bem comportada, principalmente ali pelo lado do nosso pivô, o homem que está ao comando das operações, António Sérgio. Hello! Yes. Eu gostava de terminar a minha emissão com alguma dignidade, se não se importa. Faz favor. Muito obrigada. Toda a dignidade. Volto a dizer que duas horas com música ótimos, habitualmente nas horas do António Sérgio. Hoje a fala da tribo vem sempre pôr alguma desordem nesta anarquia que é o som nacional e que ainda bem continua assim. Nesta noite, Dead Combo connosco, foi um prazer, muito obrigado, e foi também um prazer estar consigo. Até à próxima fala da tribo. Boa noite. Boa noite. Sabe que barulho fazem as luzes? É este. Um dos muitos pontos altos deste concerto foi quando a banda tocou o novo Precious. It's a good band. Eu sou Ricardo Aruz Pereira, o conhecido humorista. É muito agradável. Eu vinha. Robemos na Comercial já. Barulho das Luzes. Barulho das Luzes. O magazine da Comercial, apresentado por Diogo Beja. Tudo o que está a acontecer e que você não pode perder. Sábado, 10:30, na Comercial. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de dormir embora feliz. Rádio Comercial. Toca animais. Rádio Comercial Toca Animar em Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António 96.1. Até às 13 é Triple War de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, ao vivo na Fala da Tribo. Estiveram os Dead Combo. E de que maneira? Rádio Toca Animar. Rádio Comercial. Electric. You shot me a sweet look, gave me a yearbook, told me to sign up with a signal. But I couldn't find the words, I just couldn't find the nerve. As usual. Here's my bright idea. You, oh, oh, here's neon silhouette. I'm slowly losing oxygen and my hands are soaking wet. All the cameras and reporters piling up on one another just to get a look at you. Hey, I want an interview. Then I make my move, but still out of my way. But I still just don't know what to say. Here's my bright idea. Check you out. Cover's only $20, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother out. Às 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial, soltas em oferta, ótimos, ótimos, cego que sentes, duas para os Orson, o título do tema para o álbum Bright Idea e o single, porque se habituaram a conhecê-los, No Tomorrow.

está quase a começar o Mundial de Futebol. Get down, everybody! E você pode lá estar a apoiar a seleção. Bilhetes e viagens para o Portugal-Angola, todas as manhãs na Comercial. Uma oferta McDonald's, Rádio Comercial. Zoo, Keep Us Boy e também single novo aperitivo para álbum, certamente Snow Patrol, o single You're All I Have. The best music I've heard. I have been listening to the RAM radio station. Can you hear? Triple Awards, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial. A edição de sábado para trás ficou uma longa fala da tribo com Ana Cristina Ferrão a convidar os Dead Combo, entre conversas e muitos títulos ao vivo. Uma série de situações que ficaram claramente como itens de colecionador e exclusivos, se quiserem, da Rádio Comercial. there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. Over the turnstiles and out in the traffic, there's ways to live and it's the way I'm living. Right or wrong, it's all that I can do. Triple War de hoje, de sábado, antenas da Rádio Comercial, foi a recordação para Pavement e Range Live. Ficou-nos de memória da edição da Fala da Tribo da semana passada, quando o João Palma e o projeto Erro passou por aqui. Uma das suas escolhas não chegou a rodar, mas foi a escolha sua, fazia parte de um álbum chamado Rolls Rock ao Rubro. e recuperava-nos a memória de um tema dos Phillies que, se bem que na altura esquecido, se voltou a tornar inesquecível. The Boy with Perpetual Nervousness.

see are the never laid of the never played symphonies. You were one, you meant to be one, and you jumped into my face and laughed and kissed me on the cheek. Nesta altura, escassos 9 minutos para as 3 da manhã, a altura em que terminam por aqui as 3 horas de António Sérgio na Comercial. A Comercial não termina, a companhia mantém-se ao longo de toda a noite convosco. Keep this frequency clear! The Long Riders. Right. aproveitando os minutos finais da tripla hora de sábado, António Sérgio na comercial, depois de a fala da tribo, e quase como se fosse uma lista negra em desespero. Looking for Lewis and Clark, os Long Riders. Rádio Comercial. E em jeito de despedida, can I stay with you a while? I don't mind behind your smile. You don't have to say the things you used to say. Just let me sleep here for a time in the warmth of your loving mind. And tomorrow I'll be on my way. For now, just hold. Smile. Just tonight I'm with you, then I'll be going on my way. Or now just hide me till I have the strength to go. Nas horas, Rádio Comercial é o final, assinado por Baron White. Vem o fim de semana. Take care. Voltamos segunda à noite. Sinceramente, Daniel, eu às vezes não te compreendo. Tens dois filhos lindos, um casamento que eu diria perfeito, amigos com fartura, o emprego que sempre quiseste. E agora vens-me dizer que está na altura de arranjar um plano B? Tem calma e ouve. A Daniela quer fazer um plano B adulto. Aquele que, com um bocadinho por mês, consegue uma grande poupança para o futuro. Além disso, garante-lhe sem sorteio um dos prémios que o BES tem para todas as subscrições. Home cinemas, viagens ao Brasil, enfim. É por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Daniela é que sabe. O relógio marcou 3 horas. Fique com a Rádio Comercial. Eu sou